12685, alterno 2545. 2085, DP 54, já, Alfa Golf Victor Atinge Mateo 960. Autorizado 060. 060, Golf Victor. Alfa Golf Victor dá presente, autorizado 4.000 pés na proa de Morro de São Paulo. Presente 4.000 pés, proa de Morro de São Paulo, Golf Victor. É, aguardando o cancelamento. Aguardando o cancelamento, Golf. Passou outra vez falando da barra, Vitor Índia Juliette. Frequência Rio, Vitor Índia Juliette. Nada ali, Vitor Índia. Quilos e no declarador 233, chama o controle agora 1098, bom voo, até a volta. Boa noite, grato, até a volta. Controle, aquele cordial, bom dia, Alfa Patango, Whisky Quilos Zulu. Whisky Zulu, bom dia, Cairo, meu peixe. Autoriza o 2500? No momento não será possível. Mantendo 1000, quilos ou. Se puder, já está passando a cota no 270. Gente, a saída é da El, Leda, aguardando a transição. E assim que eu tiver o plano aqui, eu chamo o seu para cópia. Ok, o da El, Leda, aguardando a cota, chegou no 270. Obrigado. Muito bom dia, meu papapá. Alto Calimate, confirmação Lima. Alfa Charlie Mike, bom dia, desse mantenha o 070 na proa de Mari. O 070 na proa de Mari, Alfa Charlie Mike. Lima Uniforme Zulu, confirma equipamento. Um Charlie Oscar Lima 3, um César da Corvalho, senhor. Gente, reporte rotatória visual com a 17. Botar rotatória visual com a 17. Autoriza a aproximação direta para o 10 por Lima Uniforme Zulu, senhor. Tem tráfego de instrumento na final. Ok, sem problema, vai reportar rotatória para o 7, Zulu. Controle Salvador, Azul 4060. Azul 4060, desça para 3.000 pés na proa de Itap. 3.000 para Itap, Azul 4060. Quer confirmar o ajuste? 10-11. 011. Localizador, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, torre 18-6. 18-6, bom dia. Arrumei o Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, continua aproximação, pista no 0, 1011 no altímetro, no 0, 1-1. Reposto quando baixar travado, visual com calma. presente, 1011. Se não for atrapalhar, a intenção do Spravis é cancelar e fazer uma base pela direita da 17. Ok, reporte no externo para avaliação, que temos um tráfego prosseguindo pela 17, o Spravis. Tem condições de agilizar? Afirmo. Reporte no externo para avaliação, por gentileza. Sente. Boa noite, bem, obrigado, bom dia, senhor. O November 883 no meu uísque, só um instante, cópia, está no pátio de aviação geral, pátio 3. Pelo repórter na vertical da rotatória, 1011 no altímetro, para cheque o vento 100 graus com 17 nós. Gente, vai reportar a rotatória para 17, o Lima de Patrulha. O Spravis está no externo, baixado travado. É, sente, o Spravis é negativo, o piso no 7, infelizmente. Atente a pássaros na final da 10, o vento 100 graus com 1,612 nós, livre pouso, piso no 0, o Spravis. Spravis sempre livre pouso no 0. Azul 4207, chame Recife 1251. 251, obrigado. Ótimo 2002. Obrigado, igualmente. Curso final, pista no 7, o uniforme Lima e uniforme de Lula. Reportar a curta final da no 7, o Lima e uniforme de Lula. Eu vou e Duna, desça inicialmente para 5 mil pés. Quando recebeu o triplo 5220. 5220 na escuta. Agora na sua escuta, senhor, prossiga. Pro de Duna, desça 5 mil pés. Meu Deus, senhor, tá entrecortada essa mensagem. 5220, pro de Duna, 5 mil pés. Bem, muito obrigado. Pro de Duna, até 5 mil. Permanece o ajuste 1012. 1011. Uno agora ajustada, 35 mil na proa de Duna. Trip 5230, obrigado. Centro do Lir, seguindo na aproximação, aguardando o limpo de Lutar, afetando redução. Afirmativo, Victor. Desse em condições visuais e coordene com tráfego local 2345, Alfa Golf Vitor. Muito obrigado pela atenção. Prosseguindo visual para altitude de tráfego e coordenando com o tráfego local, Victor. Passando através de farol da barra, o Whisky Zulu. Whisky Zulu, frequência livre. Agresso, grato, Zulu. É, do 883 no meu Whisky. E para acionar, chame a torre em 118.6. O ajuste é 1019. Você tem o POB? Prefixo livre pouso, Lima Uniforme Zulu. Essa aeronave é o parente distante do Sirius? É, exatamente, senhor. Siga pro Gol 1270. Afirmativo, Gol 1270. Está autorizado Guarulhos. Nível 3620, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10, com a primeira curva à direita no perfil da subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bidev, para interceptar a aerovia. 198, controle. 5441, no transponder. Salve, Salvador, bom dia, Papa Romeu. Alfa Charlie Mike, desça para 5 mil pés. Alfa Charlie Mike, para 5 mil. Controle 1198, assina 5441, Gol 1270. Correto, chame pronto para puxar e acionar. Camarão 270. Whisky Bravo Whisky, está autorizado táxi via Alfa e Juliette. Contorne o pátio principal e aguarde na Lima para prosseguir o táxi. Gol no 260, posição 8, pushback, acionamento. Gente, gol no 260, só um instante para puxar no 8. Temos um Learjet aqui já na Alfa, vai ingressar e contornar o pátio principal. Assim que o tráfego cruzar, o senhor será liberado, ok? Sete, na escuta, 260. Alguma 738, informação Lima. 738, bom dia. Desça para 6.000 pés, ajuste no 0 no 2. 6.000 no 0 no 2, alguma 738. E Lima. E aguardar antes da Michael, que temos um Learjet para ingressar no sentido contrário. Ativo, mantenha a posição antes da taxiway Mike aí. Ele vai ingressar aí nessa taxiway que se encontra à sua esquerda. Ativo, mantendo a posição agora e chamando o solo em 1-2-1-9. Ok, o Lima Uniforme Zulu, mantém a posição. Lima e Uniforme Zulu, tá visual com Learjet, ingressando agora no pátio, ingressando próximo a Lima. O Whisky Bravo Whisky, Lima, Mike, e na Quebec chame a torre 118.6 para cruzar. Comente. O Lima e Uniforme Zulu, após o Learjet, cruze o pátio agilizando na medida do possível e prossiga para o pátio 3. Olá, Salvador, bom dia. 3191 da TAM, informação Lima para o Galeão. Bom dia, TAM 3191, só um minuto, cópia. Escuta. O voo no 260, temos mais um tráfego que está cruzando o pátio principal, tráfego de pequeno porte. Assim que o tráfego iniciar, complete o pushback, ok? Ok, 1260. Vai parar o push? O senhor já iniciou, complete o pushback então, ok? Sim, a gente vai completar o pushback e manter a posição, voo no 260. Lima e Uniforme Zulu, mantenha a posição e aguarde só um minuto para prosseguir até o pátio 3, ok? Isso, Bravo, isso, ingressa, cruza o pistão 735 até o pátio 5, estação na frequência livre. 0-1-1. 1-1, grato. Azul 4060, para interceptar o lock, voe na proa 70. Direita 070, azul 640, desça via para 2.000 pés. Via para 2.000 pés, 6740. Pátio Juliette Alfa, e no ponto espera da 10, chame a torre em 118.000, ajuste no 0 no ano. 300, Avon. 38, desça para 2 mil pés, reduzindo para 2209. Desça para 2 mil com 2209, Lona 7 Travante. É, e prossegue para o Pátio 3. Executado, aliás, 5220 da trip. Com Charlie Mike, desça para 2 mil pés, 1011. 2 mil com 1011, grato, Alfa Charlie Mike. Só 3191 no paracópia. Prossiga, senhor. Oi, tá autorizado o Galeão, o nível é o 380. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar o P9B857 e prosseguir até Porto Seguro. Após Porto Seguro, intercepte a Pezulu 16 até Gruf. E após Gruf e a Pezulu 14 até Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5426. Positivo então, 3191 da TAL, pesado 380 para o Galeão. Decola Nadael Leda, após o Upper November 87, seguro. Upper Zulu 16, Gruf e Upper Zulu 14, Toquim. Após confirmando, é o Leda Bidev. Controle na saída 198 e nosso transponder 5426. É correto, então 3191 e chame pronto para puxar e acionar. Chamarelo 612 é pronto, 3191. Alô, Salvador, Altran 3295, chamação Lima para autorização São Paulo Guarulhos. 1011 no altímetro, 10 no 1 para cheque o vento de proa com 1,612 nós. 16 nós, aguarde apenas a pista livre. Aqui aguardando a pista livre, 1011 nós, ajuste azul 4060. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a aerovia. O controle 119.8 e o transponder é o 5416. Cruzado 340 para Guarulhos, decolando a 10. Primeira curva à direita, no perfil da Dael, após o Aleda e a Upper Whisky 50 DCT, o destino. A zona 5416, motor 1098, 3295. Correto, tá 3895. E chame para puxar e acionar. Câmara pronto para puxar e acionamento da 3295, grato. Solo TAM 3191 voltando. Prossiga, TAM 3191. Por gentileza, se coordenar o nível 320. 320, então será coordenado. Aguarde só um instante para nova autorização de nível. Positivo, na frente, coisa. Quebec Serra, prossiga. Só um instantinho para cópia. Se eu tá no pátio. 5, não é isso? Ok, aguarde um minutinho. Web 6740, Duna, seu critério, reporte localizador. Dona, vai voar da presente, vai botar o localizador, né? Tá em partida. 883, Romeu Whisky. O 5220 passou o sim para baixar e travar. Azul 4060, solo 51, não chama agora 121.9, uma boa tarde. 219, boa. Trip 5220, muito boa tarde. Informo o Falcon decolando agora da pista 17, sem interferir com sua aproximação. Vento 090 graus com 104 nós, ajuste no 0 no 1, livre pouso, pista 10. Ciente, estamos com o tráfego da Falcon vista. Lê confirmação, vento mais uma vez, senhor? Afirmo, senhor. 090 graus, 104 nós. Obrigado, senhor. Salvador 4060 da Azul, livrou a nossa escuta. Gente, o 4060, continue o táxi em frente, chame antes da Juliette. Chamar antes da Juliette, 4060. Confirme a última aeronave que modulou o solo? É, o helicóptero está passando até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, prossiga. É, o Oscar Zulu tem intenção de acionar aqui no 44 e manter parado aqui no, na mesma condição para manutenção da aeronave. Ok, chame a torre em 118.6 para acionar para o acionamento, ou a frequência dentro do 118.6. Livre pouso, pista no 0, 090 graus, 149, senhor. 5220, obrigado. Hotel Oscar Zulu, bom dia, prossiga. Vai permanecer no solo somente com os motores ligados, senhor? Tenente, reposte na conclusão do cheque de motores. Foi o Alfa Calimaico vai passar o externo, a intenção é cancelar da presente e uma base pela direita pouso 17. Cancelando o plano de voo instrumentos agora, senhor? Firmo. Então, plano de voo, instrumentos modificado aos 5-4, reporte final, pista 1-7, sem tráfego a reportar, o Alfa Charlie Mike, vento 090 graus, 1-4 nós. Formará final do 1-7 com chefe de trem, Alfa Charlie Mike. Juliette, proveito 09. Autorizado via Juliette 09, 4060. Ciente, descida em condições visuais com estimado de pouso. Quatro. Então, Quebec Serra, Morro de São Paulo, autorizado no mil pés, corredores da Cheque Acha Pregos, controle 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 0-1-2-3, pelo Quebec Serra. Gol 260, chame Recife 1-2-6-8-5. Qual que é a frequência, 260? 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, na realidade. Alfa Charlie Mike, livre pouso, pista 1-7, vento 090 graus, 1-6-9, cheque trem. Alfa Charlie Mike, livre pouso 1-0, tá com o trem bastante checado. 1-7, eu fiz livre pouso, pista 1-7. Perdão, 1-7. Chegou no 738, vista a vista. 1738 de completo final LS, torre 198, decimal meia. 18.6, obrigado. Aquilo 43 para a posição 5, trip 5220. Pet Zulu, livre corte, grato, uma boa tarde. Torre de Salvador, muito bom dia, gol no 738, 2 milhas para o externo, trem baixo para lá. Gol no 738, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 090 graus com 1-6 nossa. O gol no 738. Gente, aguardando, gol no 738. Charlie Mike no solo aos 5:30, livre táxi até o pátio da Baeté. Ao estacionar livre frequência, uma boa tarde. Juliette Romeu, confirme o setor do voo local. Uma Juliette Romeu, autorizado voo local, suborno ferroviário, 500 pés, decolada 17, direto com proa noroeste. Controle Salvador 119.8, torre 186, aciona 0131 no Mike Juliette Romeu. Meu whisky, chame Centro Recife, 251. 251, uma boa. Para estacionamento táxi, torre 18, decimal 6. 3191 da Sandbox 6 para pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, então 3191. Chamará o táxi 91. Torre, 118.6, bom pouso, F6740. 118.6, boa. Torre, Salvador, muito bom dia, WebJet 6740, estabilizado. Bom dia, Web 6740, vento 090 graus, condo 69, continua a aproximação, reporte marcador externo com trem checado, aguardando autorização para pouso. Gente, aguardando autorização para pouso, está passando externo a presente, 6740. Gente, aguarde pista livre, 737 da Gol, tocando pista no zero no momento, o Web 6740. Afirma, aguardando pista livre, 6740. No 738, solo aos 59, livrar direita 21 decimal 9, boa tarde. Direita 29, obrigado. Webjet 6740, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, sono 69. Autorizado o pouso Web 6740.